Chegando o Dance Listening Point, a sua sexta edição. Hoje quem veio pelo site, o listeningpoint.sites.uol.com.br, já percebeu que alguma coisa está diferente nesse programa. É um programa especial hoje, esse programa que traz todas as vertentes da Dance Music. Hoje vai se dedicar um pouco ao Rap Hardcore. Já ouviu isso? Não, né? Só lá na Europa que isso faz muito sucesso. Aqui a gente só conhece isso quem tem mania de personalizar o celular com algum ringtone um pouco especial. É uma mistura de samplers eletrônicos com batidas comerciais e musiquinha até de videogame muitas vezes. Nós vamos chegar a 180 BPMs hoje, então peço que todos mantenham seus cintos de segurança afivelados durante o voo. Vamos lá? Esse é o Dance Listening Point. Black. acabando a sexta edição do Dance Listening Point, programa totalmente diferente daquele que a gente está acostumado com os lançamentos da Dance Music. Hoje nós rolamos um estilo totalmente novo. Hoje foi lançamento de estilo, o Rap Hardcore, que veio direto da Europa, faz muito sucesso nas raves europeias. Se vocês curtiram, me avisem. Mandem os seus e-mails, acessem o listeningpoint.sites.uol.com.br e lá tem um link para vocês mandarem os e-mails ou ainda na comunidade do Orkut ou também no próprio blog do programa, que tem lá um espaço para vocês deixarem seus comentários. Está chegando no final a sexta edição, mas na oitava edição nós vamos comemorar 6 meses de programas de site no ar. Então vem aí edições especiais dos programas de meia hora cada uma, com músicas especialmente selecionadas para a ocasião. Nós vamos fazer alguma coisa mais temática. Então aguardem, pessoal. Obrigado pela audiência e um pouquinho mais de barulho para vocês. Até mais!